4 no solo, agora o Zona 4. Livra à direita, prossegue via Alfa Juliette, Singer é o 11 no pátio principal. Direita, Alfa Juliette, Singer 11, o Bono Ono, C4, obrigado, boa noite. Boa. Azul 4432, poderia continuar o carro da nossa frente, o tipo? Morgue 737 da Gol. 7, o 4432. Os dois desse mantém a 2000, reporte localizador. Para 2000 pés, reporte localizador, poderia continuar o ajuste? Ajuste 1013, 9013. 7.013. Localizador, Gono, 8 no meio. Flamengo, complete final ILS, 18, meia torre. 18, meia, obrigado, Gono, 8. Torres Salvador, boa noite, Gol 18 no meio. Boa noite, na meia, muito boa noite. Tô no visual, tem livre pouso na 10, venta de 110 nós, com 110 graus com 9 nós. O altímetro marca agora 1013. 1013, livre pouso, Gol 18 no meio. Azul 4432 estabilizado com o LS, tá ligado? Ok, complete final LS 2186, azul 4432. Oito no meia, no solo agora os 23, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 6-12. Alfa Juliette, 6-12. Boa noite, não. Torre Salvador Azul 4432, passou, se vai baixar travado com a Copa do 4432, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Estando visual, cheque trem, livre pouso na 10, venta de 110 graus com 9 nós. Livre pouso na cabeceira do 0, 4432. 4432 no solo agora aos 26. Livra direita, prossegue via Alfa Juliette pro 01. A gente vai levar a primeira direita, prossegue via Alfa Juliette até a posição número 1, o azul 4432. Comodoro, bom dia. 3265, tem a Bravo, autorização Galeão, 360, portão 5. 3265, está autorizado para o Galeão, nível 380, copia? Prossiga. Autorizado 380, decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta pelo November 857, prossegue Porto Seguro, Upper Zulu 6, Gruf, Upper Zulu 4, Tokim. Aciona 5551 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado então 380 da Leão, decola da 10. E deve após o November 857, Terra Boca Romeu, Operzulu 16, Grupo, Operzulu 14, 5551 ao transponder, 198 controle, 3265. Ok, eu vou confirmar sua rota e seu transponder, que essa mensagem vem intercortada. Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 6, Gruf, Upper Zulu 4, Tokim e 5551 no transponder. Gente, foi cotejado, BDF, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 6, Gruf, Upper Zulu 4, Tokim, 5551, 3265. Cotejamento correto, chama quando pronto no push no 05. Obrigado, 9746.